Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai te dar a sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O capítulo de hoje fala de filha rebelde a uma mãe em oração. Eu zombava de quem hoje é a razão da minha vida, o poder da oração de uma mãe. Desde criança, sempre sofri com muitas perturbações espirituais. Minha mãe, que se chama Ana Lúcia, sofreu muito devido aos meus problemas. Eu via vultos, sonhava, tinha premonições e era uma criança muito revoltada, triste, que só pensava em morrer. Devido a esse comportamento anormal, minha mãe recorreu a vários lugares buscando ajuda espiritual, mas eu só piorava, até que um dia ela ouviu falar do Deus vivo. Em mais uma tentativa de obter ajuda para a sua família, foi a última porta que bateu, porque a partir dali tudo começou a mudar. Minha mãe me convidou para ir com ela à igreja, mas eu e meu irmão rejeitamos o convite. Então ela começou a usar a sua fé. Orava antes das refeições, lia a Bíblia, e eu e meu irmão só ficávamos zombando, rindo, pois eram tantas portas a que ela já havia batido que para nós era mais uma. No início tudo parecia estar bem, mas os problemas começaram a aparecer em minha vida. Nunca tinha me apaixonado por ninguém. Apareceram muitos rapazes pelos quais me interessei. Mas por quem realmente me apaixonei foi um rapaz casado. Relutei, não queria aceitar, mas acabei cedendo. Comecei a sair com ele sem compromisso, e então começou a ilusão de que ele não estava bem no casamento, de que eu era melhor que a esposa dele. Eu nunca havia me entregado para ninguém, pois sempre fui muito bem orientada pelos meus pais, mas devido às minhas emoções não consegui resistir. Entreguei-me de corpo e alma a essa paixão, fiz dele um Deus em minha vida. Foi então que ele apresentou uma proposta de amor. Como iríamos nos casar? Por que não ter um filho? Fiquei totalmente cega e aceitei a proposta. Tinha apenas 17 anos. Quando menos esperava, já estava grávida de 2 meses. Estava terminando o ensino médio e tive de parar tudo. Procurei um médico, fiz exames e ele me propôs fazer um aborto por causa da minha idade. Saí horrorizada do consultório. Quando completei 4 meses de gravidez, minha mãe, já desconfiada, descobriu e ela sempre orava por mim. Começou a minha luta, pois o meu príncipe encantado, a pessoa que eu tanto confiava, estava me enganando. Descobri por intermédio dos meus pais que ele ainda estava casado e havia enganado tanto aos meus pais quanto a mim. Fui ao fundo do poço. Fiquei sem chão. O meu mundo desabou. Foram meses muito difíceis, quase perdi o filho devido à depressão pelo qual passei. Perdi peso e comecei a fumar. A minha relação começou a ficar desgastada. O meu filho nasceu e aquele homem não decidia a vida dele. O sofrimento não tinha fim, não via solução para a minha vida. Foi então que uma amiga da minha irmã me falou de Jesus, e eu vi uma diferença em seu semblante e em seu caráter. Aceitei o seu convite. Jamais me esquecerei daquela segunda-feira, quando às 3 da tarde fui à igreja. Tive certeza de que havia encontrado o caminho certo, de que minha vida iria passar. Passei a ir à igreja todos os dias, me sentia preenchida e muito bem recebida por todos que ali se encontravam. Foi quando, no apelo de uma reunião, decidi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Conversei sério com o pai do meu filho e falei quanto estava arrependida. Pedi perdão a ele e à esposa dele por todo o mal que lhe causei. Entreguei o meu filho naquele altar. Fiz um voto com o meu Deus. Eu nunca deixei de acreditar no voto que eu fiz quando cheguei à igreja, pois tinha a convicção de que a palavra de Deus não volta atrás. E quando fazemos o voto a Deus, ele é fiel para cumprir a sua parte. Hoje, eu louvo e agradeço a Deus por meu esposo e meu filho. O meu filho é um homem de caráter, de fé, e hoje nessa fé se dispôs a ajudar as pessoas que estão sofrendo porque não conhecem a verdade transformadora que está em Deus. Minha mãe não desistiu de mim, lutou e perseverou em sua fé e oração tanto por mim quanto pelo meu irmão. Minha mãe tem a sua família toda restaurada e continuamos na fé, orando, perseverando, porque nossas vidas são a prova de que tudo é possível ao que crê. Deus me transformou de uma filha rebelde, motivo de vergonha, a uma mãe em oração, uma condição de honra. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, que a gente possa meditar nesse testemunho, porque para Deus não existe impossíveis. Amém? Bom dia, até amanhã.